Deus está presente. Já dizia o fundador desta casa: quem não souber Apocalipse não poderá governar nem as galinhas do seu quintal. Então vamos ao Apocalipse para? De coração. Ontem nós encerramos o segundo selo. Eu já expliquei que em maior profundidade isso estará na coleção Apocalipse para os Simples. Porque eu preciso andar mais depressa, que os tempos chegaram mesmo, com guerra ou sem guerra. Porque se debate nos dramas da vida, os particulares e os coletivos, não sabe tomar providência. Porque não conhece o novo mandamento de Jesus. É mesmo que querer ter uma grande influência na LBV e não conhecer os seus postulados, estão nas publicações, principalmente nas diretrizes espiritualistas e no livro de Deus. O terceiro selo, o Apocalipse de Jesus, segundo São João, capítulo 6. O Cordeiro de Deus abre os selos. E quando o Cordeiro de Deus abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem ver. Então apareceu um cavalo preto. E o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro seres viventes que dizia: uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Cavalo preto é de suprema importância a compreensão do seu significado até para a nossa sobrevivência doméstica, da economia da dona de casa, porque ele representa a fome. Não se costuma dizer assim: a fome é negra. Vocês já ouviram muita gente dizer isso? A fome é negra. Ora, o que que vem sobre a humanidade afastada de Cristo Jesus, que não leva a sério aquela sua norma econômica de governar e governar-se? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas. Quem tem, passa a não ter. quem não tem, passa a ter. O belo fica feio, o feio fica belo. O inteligente descobre que não tem inteligência. O sábio vai rir e deplorar sua sabedoria. Porque os tempos chegaram e as coisas têm que entrar no eixo, mas no eixo segundo Jesus. O terceiro selo, quem tem aí o CREIA, Cartilha de Reeducação Espiritual Iniciática Apocalíptica, por favor, vá à página 45, Honrar o Compromisso com Jesus, porque aqui eu faço um resumo desse terceiro selo, mas a explicação do cavalo preto, nós vamos levar uns dois ou três programas ainda, mas aqui está um resumo. Página 45 do CREIA, livrinho do bolso de cima. Meus amigos e meus irmãos, atentai para isto. Assistiremos à loucura das nações. Vós, porém, os que permanecerdes leais, estareis a salvo. Não por promessa de homens, mas de Deus, com o qual Jesus é um. Sei fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse do Cristo, capítulo 2, versículo 10. Portanto, mas quem não é cristão, irmão, pai, como é que fica? Não estar afastado do Cristo não quer dizer que se a pessoa seja ou não seja cristã. Pelo conceito de Zarur, toda a humanidade é cristã. As gradações desse sentido de cristianismo é que são muito variadas. Senão, grandes homens do islamismo estariam perdidos. Quando digo homens, falo mulheres naturalmente, homem, gênero humano, do brahmanismo, do budismo, do comunismo ateu, do zen budismo, do confucionismo, do taoísmo, estariam condenados, como condenados estariam também os que não compusessem os 144 mil selados no Apocalipse. Aquilo é número simbólico de qualidade. É um absurdo querer entender a Bíblia ao pé da letra. Assistiremos à loucura das nações. Vós, porém, os que permanecerdes leais, estareis a salvo. Não por promessa de homem, mas de Deus, com o qual Jesus é um. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Apocalipse do Cristo, capítulo 2, versículo 10. Portanto, nada temais. Vós e vossas famílias, desde que honreis o compromisso com o divino chefe. Quem é o divino chefe? Jesus. Lede o que se encontra nos versículos 5 e 6 do sexto capítulo do último e mais importante livro da Bíblia Sagrada no momento atual da história deste planeta. Aí entra o terceiro selo. E a explicação que eu dou aqui e que comentarei com vocês, já que hoje foi um preâmbulo do terceiro selo. Amanhã nós vamos entrar na sua profundidade. Donas de casa, muita atenção a este terceiro selo, que ele representa a fome, uma das coisas que as senhoras mais temem para suas famílias. Até eu vou buscar o exemplo da Itália, onde o matriarcado é poderoso. E o sistema do matriarcado tirou a Itália